Gostavas de construir uma carreira na área do som? Ou desenvolver competências técnicas para produzires a tua música? O curso técnico ou superior profissional em design de som e produção musical é o que procuras. Agora, se nós estivermos a trabalhar em som para cinema, estas coisas do delay, do reverb, interessam-nos muito. Porque imaginem que nós gravámos um diálogo em estúdio, mas aquele diálogo está a acontecer num par de estacionamento. Nós, se calhar, depois vamos ter que adicionar um pouquinho de reverb. Mas se chegarmos a uma montanha e tivermos gravado um som em estúdio de uma voz, se calhar queremos ter um bocadinho de eco. Se estivermos na parte da música, a música já é muito criativa.